É o último, Mas tem é essa. uma cobertura, Não é uma cobertura, não, é apartamento normal. Daqui uns 10 anos, assim, vai ficar bom. Antes não, já melhorou muito. Já melhorou bastante, né? Você pega ali a São Luís, que deve ter apartamento ali em ali são apartamentos maravilhosos. Que precioso. André, eu te conheço em algum lugar, não? Do Luiz Luiz. Ah, do Luiz Luiz. É claro. Tá certo. Então você já teve um pouco de aula. Já. Isso mesmo, já subiu, já? Já, né? Estamos subindo. Aqui, esse apartamento aqui, há uns 4, 5 anos atrás, 7, 8 anos atrás, era 90 mil reais. Hoje foi para 130, 200 e pouco, agora está para 300 e tanto, os normais. Está subindo. 300, né? Agora você pega, existe um aqui no sétimo andar que está detonado, e tem um cara que faz 6, 7 anos que está indo para o aluguel coreano. Então o cara estava vendendo por 200, alguma coisa, 250, mas aí tem despesa para trocar. Empatar o cara, né? Empatar o cara, né? Coreano, 7 anos sem pagar nada, tem que matar o cara, não vai ser. Bueno, gente, vamos lá, né? Bom, Sérgio já é um velho conhecido, Fábio também. Então, Andréia, acabei de me situar. É Fabiana, também a gente se conheceu melhor agora, né? Hoje, fim de semana. A Pri também é velho conhecida. A Margarida, nova, né? Nossa, agora. Você vem de onde, Margarida? Da Ponte. E como é que você soube do ano? Vocês mandam e-mail, sim. Ah, você recebe? É, sim. Você está na Malta? Já estou, entendeu? Mas ainda coincidiu o dia com a possibilidade de vir. Deve ter até sábado, porque às vezes uma parte das vezes eu trabalho. Então. E você pode eventualmente às quintas, não? Até pedir. Porque daí, de repente, isso. Aqueles que tiverem algum problema podem ter outro. Porque eu vou tentar manter uma. É difícil isso acontecer, mas eu vou tentar manter mais ou menos, vou dar uma numerada nas aulas, a aula tal, mais ou menos tal conteúdo. Nunca é exatamente isso, porque a aula é sempre inventada, é sempre criada. Mas eu tento seguir, digamos assim, a gente vai selecionar um problema. E aí a gente fala sobre esse problema. Essa foi até uma premissa que eu encaminhei um e-mail para vocês, a resposta foi por dia. Tem mais algumas pessoas que já preencheram a ficha também e não estão aqui. Eu já estou vendo, tem mais que umas 3 ou 4 pessoas. Mas acontece. E agora é feriado, né? Segunda-feira, então muita gente viajou. Mas já é uma turma bacana, se tiver esse número aqui já está bem bacana. O pressuposto é no mínimo 5 pessoas, então aqui já rola bem. Bueno, então vamos começar expondo um pouco o que seria essa trajetória aí de 30 encontros, né? Esse curso de educação para a potência.

de gente que se encontra para publicar o que está fazendo no momento. Agora eu acabei de dar um peidinho, agora eu vou fazer xixi, agora eu vou tomar um cafezinho. Agora... Mas, na verdade, não precisa nem fazer isso em relação ao outro, a gente faz isso em relação a nós mesmos. Então a gente fica mediando o nosso acontecimento com essa consciência. E isso, na verdade, é operado no campo da linguagem, o uso que a gente faz da própria linguagem, e a gente sobrevoa a nossa própria experimentação do ponto de vista do pensamento. E claro, isso, na verdade, faz com que você põe a palavra ou a linguagem no lugar do pensamento. A gente confunde pensamento e linguagem. O pensamento é silencioso. Mas a gente acha que o pensamento é tagarela. É linguagem. E tivemos até uma obra máxima no século XX, né? Wittgenstein, os positivistas lógicos, né? Que aderiram bem a essa corrente. Para cada coisa aparentemente bem vulgar, tem os refinamentos máximos, bem elevados. Filosofias extremamente refinadas. Filosofia, ciência, está muito bagulho, né? Está muito bagulho. Eu acho também. Se quiser até ali o ventilador, apesar de que não está quente. Está quente. Eu acho que é fluxo, né? Meu pé é congelo. Intervalo. Então, você é um... Você é um furão, cara. Um furão. Então, eu lembro que eu botei no livro, né? Não achei, cara. Não achei. Vamos conversar. Aí eu tava lendo o livro ontem mesmo, anteontem. E achei. Né? É. Aí vou conversar depois, eu não vi meus e-mails. Ele respondeu. Não sei se você tá com medo. Se tem horário, se tem horário. Como eu entrei na reunião, eu também não lembro. Também essa semana foi. A tristeza fez o mesmo. Esse curso, esses encontros, está dentro do projeto, né? É o que ele falou, né? É autônomo, mas. Pode ter, tem relação. Foi toda aquela grana. O que o Wittgenstein pensava? O que Wittgenstein? Para resumir, linguagem e pensamento seria a mesma coisa. Só para nem para. É só para entender seu comentário. É uma espécie de assassinato da filosofia, do pensamento, simplesmente. Não é? Não é uma tentativa, né? Mas a filosofia, quer dizer, o pensamento não se deixa assassinar, é impossível assassinar. O pensamento não é uma ficção. Isso que você não sabe explicar, você não sabe. É. Os estruturalistas beberam muito disso, né? Por exemplo, eu vi alguém dizendo num comentário dessa amiga, um psicanalista aí famoso, que dizia assim, sem Marco Prado não existiria essa amiga. Ah, oh, beleza, essa cara é nossa. Não existe. Ou seja, só existe na linguagem. Acabar a pérola. Ele inventou essa amiga aí. Hã? Foi ele que inventou. Ele inventou essa amiga. É como se a estamiga precisasse de um espelho social para existir. Bom, então,

o que faz do acontecimento chagas repugnantes. Isso é péssimo, a gente desperdiça. Então, a gente não experimenta de fato porque a gente também tem medo, né, que o acontecimento seja injusto com a gente. É perigoso experimentar? É. Por isso a gente tem que desenvolver a prudência. E talvez o dever imperceptível, talvez não, o dever imperceptível é um aspecto fundamental da prudência. E a preparação, o aprendizado. Então, isso vai nos remeter à nossa última série. O que seria aprender e ensinar a nós mesmos essa constituição de si que nos faz potentes o suficiente para dizer assim, bem-vindo todo o acaso. E não só a parte boa do acaso, bem-vindo todo ele, inclusive o pior deles. Porque ele é inocente como uma criança, citando Nietzsche. Enfim, acho que... Então, enquanto introdução, né, enquanto inauguração, digamos assim, dessa empreitada da educação para a potência, eu acho que já dá para ter uma ideia, né? E eu não falei isso do projeto, filosofia na primeiridade, mas no nosso próximo encontro eu falo. E aí eu até posso falar no início, para não ocupar uma parte da aula, se vocês quiserem, eu já falo no início. E uma questão que eu queria resolver agora com vocês. O que vocês acham do horário? A gente hoje começou mais de 10h30, acho que 10h30 começou. O que vocês acham? Vocês querem manter às 10? Vocês querem 10h30? Querem 11 horas? Eu topo qualquer horário. Eu prefiro às 10. Você prefere às 10? Eu também. Você também? Então, na sexta-feira dá uma reguladinha na balada. Ou vem direto, né? Ou vem direto. Pode ser dormir dia na sexta, né? Aí você lembra. Acho que o problema aí é para quem vem de longe. Quem vem de Campinas? Você? É? Mais difícil? Porque aí você tem que sair uma hora antes. Não, para mim tudo bem. Aqui eu... Ele não regulou a balada ontem. Não, ele disse que no seguinte foi feriado. Aí teve fila, tudo quanto é lugar que eu fui pegando, fila para comprar passagem que eu não vim de carro. Entendeu? Senão eu teria chegado tão atrasado. Uhum. Foi, né, sucessão de atrasos. Então, fica às 10 mesmo? Fica às 10 mesmo? Tá. Uma outra coisa, gente, eu vou pedir para a gente viabilizar materialmente, os que puderem já deixar pago a inscrição, pelo menos, e depois é a questão de se alguém vai dar cheque predatado tem desconto, né, tem para 155, quem está por essa maneira, aí se quiser me dar no próximo encontro. Acho que eu mandei por internet a inscrição. Ah, tá, daí a Sheila da minha classe. Então, acho que é isso aí, né? Mais alguma coisa? Alguém não preencheu a sua inscrição? Ah, todo mundo preencheu? O Zé, não, né? Zé? Você vai encher também? Eu sei, seu caso é assim. Fica sossegado. Deu o que ele está no dia. Se eu tivesse, eu estava no céu. Estou falando, não, não. Eu espero, sabe? Não, não.